José de Freitas! Alô, meu Piauí! Alô, gente! Oi, gente! Levante o bracinho, todo mundo que tá feliz. Coloca as suas mãos lá em cima. Cadê o grito do meu Piauí? Super.